2 no solo, as 3-3, libera a direita, solo, 1-2-1-1. Um, um, direita, solo, 1-2-1-1, um, tem 3-0. Deixa 3662 via Alfa chamando pra Juliette. Alfa chamando antes da Juliette, 3662. Juliette, tá 3662. Meia dois observe o táxi da tráfego da Gol, pode ingressar via Juliette, portão 3. Após o tráfego da Gol, Juliette para o portão 3, tá 3662. 2043, posição 8, puxa, vai testar, né? Perdão, 2043, chama táxi. Chama táxi, voo, 2043. Fala 09963, puxa, vai estacionamento, final de cara. Perdão, 0943. Taxa, táxi. Fala voo 1973 para o táxi com 72, aguardo por 4 horas. Alternando. Brasil. Direita vem ainda, vou criticar o número 3995-2, mas desculpa. Ok, direita ainda, chamando ponto espera, vou 2-5. Estando 0090 graus, 09 baixo. Sim, é linda cola da Rádio 0090. Taxi Índia, ponto de espera 1935, 1002 no ajuste, bom voo. 092, taxi Índia, ponto de espera 2895, voo 2043. Identificação desse ver chegada Mário para o nível 050, ajuste de altímetro em Salvador, 1092. Teste para o 050, ajuste na 012, prefira por ido, né? Salvador, voo 2043, ponte espera da 0. A linha mantém no 0, 2043. A linha mantém no 0, 2043. Será o 3 a bola, 3 e 10, Galeão. Não tem nenhum, ele não ajuda o meu voo. Não vou poder brigar. É italiano. Copiado, espera, livre táxi em frente, segura a direita minha Índia, no ponto de espera 118, decimal 95, 1012, ajustado, bom voo. 12, Índia, 1295, 9973, obrigado. Circuito autorizado Fortaleza no nível 370, decola 10 curva esquerda, perfil de saída mono, transição furtiva, após o 19, após prossegue conforme, 5107 no transponder, 119 destino 80 ao contrário. Certo, autorizado Fortaleza 370, decola 10 curva esquerda, mono furtiva, após o 19, após rápido plano. Transponder 5107, controle 198, está na posição 02, na 3850. Está correto e forma pronta para o push. Certo. Prepara a saída Momo, transição frutiva. Momo frutiva, vou fazer mais bem. Alemanha 310, está autorizado o final do procedimento elétrico de 10 do separador 2, não tem? Altímetro 1092, é bom se estabilizar. Está livre da inspeção vertical em estado. Geral 9963, 9247, controle 1, 198, 1. 198, obrigado, 63. Desautorizado, 390, decola da 10, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição frutífera. Teste FPS 119, prossegue após confirmamento do plano. 51-13, transponder, 119, decimal 80, controle. Autorizar 390, né, 3119 para Fortaleza, de conta 10, curva esquerda, 3, vai sair da mão, transição para o equipe. Voo 113, atração 198, controle voo, 1096. É correto, informa pronto, posso mais. É pronto. Contato radar na decolar, ação de identificação desta via chegada ponte para o nível 050, ajuste altímetro 1012. Identificado, 10 para 0. Adereço para o presidente coordenado Duna, presidente coordenado 313. Autorizado inicialmente pelo ACNM 313, aguarde autorização para Duna. Autorizado para Duna, 10 para 0, 313. Controle voo 1973, passando no 30 para o 370. Como possível coordenar com o centro, pronto de bebê. Centro 1973, ainda está na área do controle salvador, mas está presente, está autorizado chamar o centro Recife em 125-1, alternando 133-25 e solicitar direto ao mesmo. Ok, vai chamar o voo 973, chegada agora. Com voo. Geral 9973, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 18860, obrigado, 73. Voo 2043, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, tambor, vou. 351-3325, obrigado. exceção. Obrigado, só no táxi, não quero não vir. Obrigado, vou, não quero mais nem. Se principalmente o 74 no pé, está sobrevoando a área proibida, a área presidencial, aguarda a autorização para 2 no pé. Perfeito. Então, mandei 34 6362 no pé. Correto. Após 3 milhas nessa proa, desça para 2 no pé e está autorizado a final do procedimento que é 76 no pé. Após 3 milhas nessa proa, vamos descer para 2 milhas e autorizar a descer 73 no pé. 0 vento, 090 graus, 109. Bona 0, bona 0, 90. Vamos voar o SNL 333, pode ser para 2 no 3305, controle celular, passando a identificação, desça para o nível 050 na proa de TAP para a chegada à área, ajuste ao final 1090. 050 na proa de TAP, desça para 3 Juliette, portão 01. 01. Controle 198, 98, boa. Boa noite, boa noite. 096, decolando 6 curtas. 096, contato com a nave da colagem, suporte 390 na feira Multra, transmissão frágil. 390 na Momo, transmissão frágil, 1096. Para turno 118, decimal 95. 295, chegado na. Corre hoje, NM3, uma série a 1 milha de 100. 3 confia em baixo de dragão? Ainda não, vai baixar agora. Deixa, pode baixar de travado. Vai pra lá. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso no zero, Oxê. Patrulha, vou na casa da manhã, poderia aturar por aqui? Tá certo, aguarda. Tem que aguardar ou se não, o código também na presente. Código já está autorizado, aguardo com a combinação com o pessoal da frutinha. Código autorizado, aguardando por aqui, vou na casa da manhã. Motriz no solo 05, direita 211 solo. Livre direita, solo 211, no chinês da 3. É 313, tanque setorizado via Alfa, a porta é antes do urgente. Alfa, antes da China, é 3. Pelo 096, após código direto a Buco. Após código a Buco, gol na 096, obrigado. 3305, descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento, reposta habilitada. Autorizado 2.000 pés, 0 no 2, reposta habilitada, está 3.305. Tango Delta, sem identificação, voo direto Duna, Hotel Tango Delta. Contato radar estabelecido agora 62 milhas a sudoeste, Salvador. Reporte quando me der alto. Hotel Tango Delta na Pro de Duna, descida está livre até 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Chama agora o centro Recife, frequência 12545, secundária 126.85, bom voo. 545-2085, obrigado, boa noite. Pushback saneamento, são 3858. Na 3858 está autorizado pushback, porta pronto para o táxi. Livre para o saneamento, 3858. Good evening, time 3815. Request 3202 Guarulhos, Alpha Information 10-3. 10-3815 to Guarulhos, I have already for level 340 approved. You copy 340, stand by for a copy to 320. Copy 340. Just 1 minute to copy, prepare dial departure and mark the transition. Stand by for a copy for level 340 to Guarulhos, 10-3815. 10-3815. 03-8415 is red for contact and pushback. On gate 03-3815, stand by, your number 2. Standing by, 03-8415. Are you ready to copy now? Sure. 10-3-8-1-5, appear to Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 10 until Tango Bravo Echo 5L340. After decoffering way 10, right turn on dial departure and Matava transition. Frequency is over the departure 109.8, squawk 5115, 10-3-8-1-5, right back. Estabilizado, 3305. 3305, completa sinal, chama a torre, frequência 118, decimal 95, composto. 3305, obrigado. 118, 5115, 10-3815. 3815, the departure control is 119.8, sir. 119.8, 10-3815. Bird back is correct, stand by for push and start, 3815. Standing by for pushback and 5-3-8-1-5. Para acessar 3258, tem 1-2-8 a bordo, 3-10, eu caio na Teresina. 3258, livre táxi via Índia, com espera da 1-0, torre 1-1-9-5, ajuste na 0-3, boviais. 0-3 agora, no ponto espera torre 18-9-5, 3258, boa. 090 graus com 1-1 nós, 3305. Vamos atualizar 1-0 para 3305. Approved pushback, come ready for taxi. The call for taxi is 3815. Azul 4298, cruza nível 25501, se quiser. Hoje, Azul 4298, acende a indicação, desce a nível de voo 050, chegada a Mari. Desce 050 na Mari, faz uma transitária. Frisado, o 4298 na proje TAP. Direto TAP, muito obrigado. 103258. Noite Rio 9810, acende a edificação, desce a nível de voo 060, chegada bom. Noite Rio 060, na desce, obrigado, 9810. Fá, Romeu Serra, Tango Delta, descida está autorizada para 2000, autorizada final do procedimento elétrico excluída pista 10, o ajuste agora 10-13, é ponto estabilizado na final. Contact with Polar Operation informação, o Delta 3305, livrou. Delta 3305, táxi via Alfa, reportando sua Juliette. Alfa, reportando sua Juliette. Decolado aos 2-0, chama agora o controle de Salvador em 1, 9-8, bom voo. 19-8, boa, 3-8-5-8. Controle de Salvador está 3-8-5-8, decolou, perfil da Momo. 3-8-5-8, contato radar, sobe manter nível de voo 370, saída Momo. Perfil da Momo, quando possível solicita para o de mão, tá com a referência. Obrigado, Maia. Obrigado, Maia. Ah, 3-8-5. Ingressa Juliette, gate 5. Autorizando ingressa na Juliette para o 5, tá? 3307. Delta no Delta, completa final, chama a torre agora, frequência 118, decimal 95, composto. Papo Romeu Sierra, Tango Delta, boa noite, tráfego avistado, ajuste padrão. Confirme, senhor, intenções de pouso pista 10 ou 17? 10 Sierra Tango Delta com a gente para. 10 continua a aproximação, chama externo com cheque de trem Sierra Tango Delta. Você está passando externo, vai estar travado Sierra Tango. Salvador Tower, good evening, turn 3815 on holding. Short runway 10, ready. 3815, maintain holding point for runway 10. I have a traffic on final runway 10, which is a medevac, sir. Maintaining holding point runway 10, turn 3815. Boss 4000, Sierra Tango Delta, pouso autorizado, embarcado, Papa Romeo. Papa Romeo Sierra Tango Delta, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 099 ajuste padrão. Pouso no zero, padrão Sierra Tango Delta. Desce para 2000, com ajuste no 03, autorizado final, resposta estabilizada. Eu vou com 1013, resposta estabilizada aí na final. Alô, comandante, boa noite, Xenema 3, comandante, Marcel, um plano para o Guarulhos. Xenema 3, formação 1000, 360 Guarulhos, copia? Afirma. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolagem da 1-0 com primeira curva direita, na saída da El, Lisa, transição Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Intercepta UPS 1-0, Taubaté. O transponder é o 5131, controle 119, vítima 8. Xenema 313, correto, porta pronto para o pushback. Vai informar com o pronto, Xenema 313. Papá Romeo Sierra Tango Delta, confirma o pátio? Gente, taxi via Alfa, reportando para Juliette. Via Alfa, vai reportar para Juliette. Wind is 080 degrees, 08 knots, June H1013. June H1013 clear for second runway 10, turn 3815. Ingressa Juliette, contorno Pachuno, prossegue Lima, Mike até Quebec. Rio 98 no 0. Rio no 0, prossegue para 2000, ajuste no 0 no 3, autorizado a final do procedimento, resposta estabilizada. Para 2000, dirigindo o programa estabilizado, né? Caju, um minutinho, por gentileza? Caju, agora. Fico frequency 119.8. Have a good flight, sir. 119.8, country 815. Maxley. Control, good evening, 3815. 3815, radio contact Santa Cruz, climb to level 340 on Bell Departure. 340, Bell Departure, 3815. Do we find dial intersection? By Leda, by direct to Leda position. Leda position, 3815. Tá beleza, azul, faz 3-1-0. A 298 completa final, torre 118, decimal 95, o posto. 295, boa noite, Patrulha 298. Salvador, muito boa noite, Azul 4298, estabilizado em ILS, 1-0. Boa noite, Azul 4298, autorizado, pouso na 1-0. O vento é 80 graus com 8 nós. Leve pouso na pista 1-0, Azul 4298. Tango Delta, autorizado o cruzamento da 17, Papá, até o 45. Yeah.